Você viu a briga que teve na frente da sua casa ontem? Não viu? Milhares de anjos lutando para te proteger. A batalha durou a noite toda, até que um anjo vence e vai às preces até seu quarto. Quando chegou, ficou emocionado ao ver você dormindo. De repente, houve um psiu. Quando ele olha para o lado, vê Haddad. E Haddad diz: "Não faça barulho, o meu eleitor está muito cansado de militar. Hoje você está protegido. Se você crê nisso, manda essa mensagem para 10 pessoas ou 3 grupos. E veja o que vai acontecer no dia 28. Cabelo da Tony Cotrim pra mostrar que é de vilão. Lá do mal e lá do bem, nós é bom, mas não é bombom. O dono da rodequeira entre becos e viela. Meia preta e meia branca que nós joga na canela. Os irmãos tá de AK, em cima da CPV. Chegando aqui de novo nesse mocó áudio. Oi. Auditivo, né? Onde a gente se esconde pra cheirar benzina. Pois é, meu amigo, nós criamos um monstro, né, cara? Exatamente, uma criatura que você sabe, não dá mais pra controlar agora. Agora tá solto, pois bicho. Parafraseando o filósofo que diz: tá saindo da jaula o monstro, mas esse monstro aqui já saiu, moleque, tá ligado? Pô, cara, eu tenho, assim, eu só trabalho. Eu sou antropólogo, né? Tenho um doutorado nisso, né? Sim. Então eu sou acostumado a ler a sociedade, né? Assim, minha especialidade é essa. Eu vou te dizer porque nós criamos o maior sucesso audiofônico desde a lambada A Dança Proibida. Caralho, mano. Porra, talvez seja alvo no futuro, talvez as pessoas estejam nos estudando. É, muito provavelmente, né, cara? Muito provavelmente assim, o momento imagina, que deu cara, merda. Imagina, a hora que já não... O momento que já não dava mais pra voltar, tá ligado? Pois é, não, tipo assim, sintomas de decadência ocidental, saca? Dos países periféricos. Aí, benzina do Beião e Bolsonaro, sabe? Caralho, cara. São as duas expressões, da direita e da esquerda. Pois é, a merda onde estamos entrando, né, cara? Pois é. Bom, mas tem que explicar de novo para as pessoas como que funciona esse programa, porque as pessoas são meio burras, né? Sobretudo pessoas que tenham o hábito de se utilizar de drogas de baixíssimo custo. Não, olha só, você, assim, tem uma coisa que as pessoas que não sabem, né? Mas você é cristão, sim, né? E eu sou um macumbeiro, ou seja, você é do bem, eu sou do mal. E assim, você é uma pessoa. Ó, cara, deixa eu falar uma coisa, deixa eu te interromper, cara, me permita. Mas eu tenho visto pouco macumbeiro declarando voto em Jair Bolsonaro. Sendo assim, cara, eu tendo a discordar de você. Mas ok, prossegue. Não, tudo bem. Mas assim, mas uma das coisas, quando eu digo isso, né, é no sentido mais alusivo de experiências passadas, né? Uhum. Porque você era uma pessoa, né, que pelo que consta, até semana passada achava que benzina do meio era uma expressão, né? Eu? É, pois você é, né? Para, cara, de ser mentiroso, rapaz. Quem que inventou essa porra, seu filho da puta? Porque você falou que as pessoas são burras, porque são tudo pessoas que cheiram benzina no meão. Sim. As pessoas se esquecem, cara. Entendeu? É esse que é o fundamental. As pessoas, toda semana, eles vão, caraca, o programa é novo, esse programa é novo, entendeu? Então toda vez vai ser a primeira vez aqui, cara. Puta merda! Então, cara, sempre vai ser uma estreia, cara. Isso que é foda. A primeira coisa é que, como se trata de um programa chapado, né? Não tem um formato muito fixo, né? Por exemplo, exato, agora vamos criar a sessão de leitura de cartinhas, né? Exatamente. Os recadinhos da paróquia, né? Recadinhos da paróquia, só com a inversão de que a gente pode passar uma pergunta adiante, não é isso? Exato, é tipo, passa ou repassa, tá ligado? Essa eu não quero responder, passa pro adversário. Inclusive, os debates poderiam ser assim também, debates presidenciáveis, hein? Pensa isso. Exato, nossa, ele é maravilhoso, né, cara? E com torta na cara, se o cara não quer responder também, toma uma torta na cara do adversário. Pô, infelizmente a gente não pode fazer, por exemplo, disputa por sabão, né? Sabe aquela coisa, tipo, banheira do Gugu? Tá que pariu, imagina, cara. Porra, seria foda nós dois na banheira. Eu e você, hein? De sunga branca, cara, se agarrando no sabão. É foda que eu sou pequenininho, né, cara? Eu sou baixinho, você é um gigante gentil, né? Eu sou baixinho e tal. Ia ser meio complicado pro meu lado, acho. Não, fica tranquilo que eu ia tratar você com todo o carinho possível e necessário. Opa, que isso. Depois vamos desligar esse microfone aqui, que eu fiquei até arrepiado agora. Mas então, além das cartinhas da paróquia, né, das cartinhas recadinho de amor, nós vamos, basicamente, assim, o núcleo duro do programa é Cada um escolhe uma música, uhum. né? Ambos os dois aqui escolhemos Sim. uma música. E uma notícia. Nem eu, nem você sabemos qual o que o outro escolheu Exato. Até o momento. Juramos isso pro Não, mas isso aqui é nosso, palavra de anarquista. Ouvinte. E depois, na hora que chegar o momento da revelação, né, você revela a música e revela o tema, e eu tenho que comentar esse tema durante a duração da música. Ah, e você tem que dizer por que você escolheu a música. Ah, sim, é verdade. Na semana passada tivemos a grande revelação, que talvez foi o maior, uma das coisas que explodiu a cabeça de muita gente, que o Bon Jovi é o Marighella de Boston. O Marighella né? de Boston, cara. Isso, muitas pessoas vieram me falar sobre isso, cara. Alguns fãs do Marighella, inclusive, com um tom bem ameaçador, vieram falar comigo. Já os fãs de Bon Jovi, já o Bon Jovi, por exemplo, deve ter observado um crescimento de ouvintes nessa playlist, né? Dado o sucesso do nosso podcast. Inclusive, porque tem uma playlist agora, né? Você não sei se você chegou a comentar isso anteriormente, mas tem uma playlist com os sucessos que a gente toca aqui, né? E sim. É. E quando a gente, assim, de tempos em tempos, nós vamos liberar o CD, né? Que vai ser vendido dos melhores camelôs do seu bairro, junto com. Como é que é? Qual é a novela do momento? Trilha Internacional, ideia, sabe? Pode crer, não faço ideia, cara. Nem se vende CD de trilha de novela ainda, cara. Tô bem por fora da TV aberta, pra ser sincero. Deve vender, cara. Porra, se o Roberto Carlos vende disco ainda, CD, cara. Enfim. Bom, mas então tá. Então vamos começar pelos recadinhos da paróquia, fechado? Ah, mas antes disso, tem que falar do nosso patrocínio, né? Puta que pariu! Quase que eu esqueço, cara. Quase que eu esqueço os reclames da benzina. Pois é, então, nós fechamos, inclusive, por conta do nosso sucesso, temos um patrocínio não oficial, e eu tenho certeza que se for que os donos da marca vão negar até a morte, né, que uhum. estão nos patrocinando de alguma forma, mas eu queria mandar um alô pro pessoal do Fogo Cruzado aí, o aplicativo do Rio de Janeiro, Sim. que avisa pras pessoas onde tá tendo tiroteio fundamental, o Carioca não sai de casa sem ele, cara. Exatamente. Vai ter link aí no post pra baixar o aplicativo, e como você falou no Twitter, se você tá preso, né, esperando acabar um tiroteio para poder dar continuidade na sua viagem, talvez seja o caso de você já ter o benzina baixado no seu celular, no seu dispositivo, né, mobile, e ouvi-lo enquanto isso. Então segue aí a dica, baixa o Fogo Cruzado e baixa o benzina no meião. Mas então, mas é uma questão assim, você falou como um bom paranaense sobre o assunto, né? Porque as praias do Paraná é uma merda! Do Carioca... Ele vai olhar no Fogo Cruzado, porque, por exemplo, o sujeito... Porque a gente sabe que na vida moderna o maior problema é o quê? A falta de tempo. Sim. Assim, porra, o salseiro tá comendo ali na linha amarela. O que ele vai fazer? Ele vai desviar? Ele não vai desviar, ele vai pra lá, entendeu? Vai passar aquele WhatsApp pro chefe dele, ó. A chapa tá quente aqui, tô preso aqui, não sei quando vou sair. O que ele faz? Para ali no engarrafamento da linha amarela, reclina o banco, porque ele não é um otário, pra tomar um tiro ali sentado, entendeu? Claro. Liga o ar-condicionado e, porra, ganha ali pelo menos as 2 horas no dia dele, cara. Cara, puta merda, cara. É triste e a gente tá rindo, cara. Isso que é horrível, cara. Pô, brother, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, cara. Eu aprendi identificação de tiro quando eu tinha 7 anos de idade. Meu pai, assim, é filho de burguês, né? Filho de burguês, o pai chama assim, chama o filho pra mostrar pros amigos, né? Olha só, como é que é azul em inglês? Aí a criança fala, blue, yellow, saca? Tipo, porra, aqui em Bangu não, cara. Meu pai me chamava, falava assim, Orlandinho, que tiro é esse? Aí eu falava, 762, papai, 556. Aí, 38. Meu Deus do céu, vamos lá, cara, vamos dar continuidade. Então, eu quero agradecer ao patrocinador, né, os reclames da benzina. Vamos dar continuidade. Não assumido. Exato, não assumido, né, mas se tudo der certo, aí vamos tá fechando esse esquema aí. De repente, a gente coloca até no próximo episódio um quiz. A gente faz o barulho de um disparo e a pessoa tem que mandar aqui pra gente dizendo qual arma de fogo que fez esse disparo. Vetado para cariocas. Cariocas não, não carioca não vale, né? Carioca é o concurso, né? Carioca é o Clóvis Bornai desse tipo de reconhecimento. Exatamente, exatamente. Vamos e então. Aqui... Fala. Não, já é isso, exatamente isso. Como quem vai ler as perguntas? Quem vai ser o primeiro? Quem então, é o segundo? Tá. Vamos fazer assim. Primeiro você lê a minha pergunta que você escolheu e depois eu leio a tua pergunta que eu escolhi. Pode ser? Não, pode ser. Se você tá dizendo, pode ser. Então, tá bom. Quanto tempo tem pra responder? Ah, cara. Foda-se. Acho que foda-se, mas então, vamos ser rápido, né? Vamos ser rápido porque nego também, né, tem que trabalhar, né? Isso, isso. Então, a pergunta que, que eu escolhi pra você é: por que você tem dificuldade em aceitar os elogios que fazem a sua beleza? Os elogios que fazem a minha beleza? Bom, Orlando, eu vou te dizer uma coisa. Se há alguma coisa pela qual eu não fico encabulado em qualquer momento da minha vida, é a obviedade das pessoas virem relacionar todas as coisas belas que se conhecem à minha pessoa. A autoestima, Orlando, é, antes de mais nada, é um dos suportes da minha vida. E é uma coisa que eu herdo do meu pai e transmito às minhas filhas. A minha filha, a Sara, ela tem uma autoestima, assim, à prova de bala, mano. É uma coisa, assim, inaceitável. O meu pai, velho, ele tem alguns comentários ao longo da vida dele que, assim, quase são criminosos de tão autoestima que são. Poderíamos dizer que a sua linhagem, é, a sua linhagem, ela está, ela, como é que é? Ela está drogada pela sua beleza? Você, inebriada, é, se fosse a beleza de você seria a Benzina do Meandros. Qual o seu sobrenome mesmo? Machado. É, a Benzina do Meandros Machado é a sua própria beleza, por isso vocês carecem de qualquer outro tipo de estímulo? É, talvez, talvez seja, cara. Talvez nós estejamos inebriados pela nossa beleza. Teve um comentário da menina Gabriela, uma amiga minha no Twitter, que sobre a beleza dela mesma, né? E eu falei assim: nós que somos lindos, temos obrigação moral de, num momento de tanto problema social no Brasil, estar colocando selfies no Twitter, no Instagram, para as pessoas poderem ter esperança no futuro, tá ligado? Puta merda, hein? Tá certo. Vou botar isso pra mim, vou começar a postar selfies minhas. Porra, cara, tuas selfies fazem sucesso que eu tô ligado. Depois eu vou passar uns contatos aí pra você. Eita, porra, é, que irmão, isso, hein, cara? Fica esperto que o bagulho é esse. Bom, eu vou fazer uma pergunta pra você. Ih, a rapaz, pergunta é: bola de neve? Bola de neve, cara, bola de neve. Porra. Pô, sei lá, cara, eu fui da geração de um monte de gente que passou, foi pra bola de neve, né, cara? Uma galera foi pra bola de neve, uma galera da minha idade, década de 90, né? Foi aquele processo que... aquela Sarah Shiba da bola de neve, não é? Cara, não tenho certeza se ela é da bola de neve ou se ela é da Sarah Nossa Terra. Cara, assim, eu tenho, da minha perspectiva, assim, era... Porra, que foda. Não, porque, assim, eu tenho um problema muito sério com evangélicos, no sentido de que... atacando, né? Uhum. Assim, eu fui da geração que o Rio de Janeiro passou por um processo de conversão ali nos anos 90, inclusive o Garotinho, a sessão do Garotinho, né? O ex-governador Garotinho foi, é um sintoma disso. Uhum. Que foi esse processo de conversão muito selvagem dos cariocas ao evangélico, se tornaram evangélicos, né? E muitos deles que começaram na bola de neve, que é algo que tudo indica, é um pouco mais progressista que as outras. Achou errado, otário! Achei errado, então. Pra é caralho! Que bom, então, porque então posso falar mal de boa. Porque essa galera que foi pra bola de neve, era bola de neve e mais uma outra, que eu não me lembro, que era dessas mais pros jovens, né? É, pegava a Sarah, mais, né? Hã? A Sarah, Sarah Nossa Terra. A Sarah Nossa Terra, enfim. E essa galera, muito rapidamente, se converteu. Eu lembro de gente que não falava mais comigo na escola, saca? Porque macumbeiro, filho de macumbeiro, essas coisas todas. Então, cara, sei lá. Pra mim parece roupagem nova daquela máquina de, enfim, máquina colonizadora cristã. Isso. E tudo mais. Eu sei que, obviamente, tem vertentes menores no sentido da lesão da coisa que não passa por aí, né? Inclusive, né? Somos amigos por isso. É. Mas essa galera me parece estar do outro lado, né? Essa galera está do lado errado do evangelho, só tenho isso pra dizer. Com certeza, com certeza. Bom, agora você responde uma sua aí e eu respondo uma minha aqui? Pode ser, então, pode beleza, ser. Vai lá. Porque minhas perguntas foram todas feitas pelo CuriosCat, né? Então, porque eu sou um idiota, não sei usar o Instagram direito. E novato, minhas perguntas, né, foram pro limbo. Se fosse um cara com uma autoestima igual a minha, sabia usar o Instagram. Pois é, né, você, cara? Eu tenho que começar a entrar nessa do Instagram aí. É, tá. Mas, enfim, a pergunta do gatinho roxo, que... PurpleCat. É, do Curious Cat, porque eles são gatinhos anônimos e são muita cor, né? Sim. Gatinho roxo, essa é pra você. Caso Bolsonaro vença, Eu não entendi o caso, né? Assim, o que você acha que vai acontecer com o financiamento das pesquisas, de pesquisa das universidades? Ou sendo mais aberto com as universidades como um todo? Pergunto sendo acadêmico de ciências sociais, tá fudido, e provavelmente imaginando que a área de humanidades no ensino superior será alvo de uma grande política preocupante de minguar gastos em detrimento de cursos produtivos na área deles. Pô, galera, vamos usar a vírgula melhor aí. Então, minha resposta, que eu que acho que vai acontecer com o financiamento de pesquisa nas universidades, meu amigo, dedo no cu e gritaria, cara. Vai ser um Deus nos acuda, vão reduzir ainda mais. E, cara, pra humanidade, porque assim, o Bolsonaro já declarou que o plano dele é financiar apenas pesquisas que tenham valor intrínseco, né? Valor agregado. O que é esse valor agregado? Porra, deve ser valor de mercado, né? Sim. Deve ser, sei lá, ser capaz de produzir pasta de dente pra Colgate, sabe? Ou o pessoal que trabalha com petróleo. Gente, pra ciências, pra humanidades, eu acho que a verba só vai pro pessoal que trabalha com segurança pública, né? Que tem núcleos bem fortes, bem estruturados, que trabalham com isso, tem trabalhos bem sérios, inclusive. Mas, porra, sei lá, o que é valor agregado pra uma pessoa que nem eu, que trabalha com mitofilosofia indígena, cara, é. Saca? Entendeu? Tipo, isso, assim, não vamos, porque se a gente entrar na paranoia da coisa, aí a gente tá fudido. Porque, por exemplo, na década de 69, pouca gente sabe, mas o exército brasileiro bombardeou, cometeu um genocídio do Waibiri Atruari, né, pra abrir uma estrada. O exército brasileiro, ditadura militar, general Bandeira de Mello, condenando a FUNAI. Nessa época, eles se utilizaram no parco conhecimento que já existia sobre os Waibiri Atruari, um conhecimento etnológico, para maximizar a eficácia dos ataques. Né? Então, por exemplo, eles atacavam os Waibiri quando os Waibiri estavam reunidos em festejos, coisas do tipo. Foi uma, porque, parada, né? Foi uma estratégia para acabar com os caras, não foi, né, porque assim, me parece assim muito grave quando alguém fala assim, ah, não, mas foi um acidente ou um combate. Uhum. Não, não é combate quando você pega o exército contra pessoas que estão reunidas no seu, sei lá, na sua relação religiosa ou comunitária, seja o que for, né? Sim, não, assim, os Waibiri estavam até alheios de que estava havendo um conflito, né? Assim, não existia nem conflito porque os Waibiri estavam lá, qualquer fazendo, vivendo, né? E tudo isso para garantir a abertura de uma estrada. Ou então, o exército usou esse parco conhecimento que já existia sobre, da etnologia sobre essa população. Se eu acho que isso pode voltar a acontecer, eu acho que pode. Assim, o valor intrínseco das nossas pesquisas pode ser muito diverso daquele que nós imaginamos, né? O valor intrínseco para essas pessoas, infelizmente. Esse é o estado de terror que nós estamos vivendo. É isso. Sobre um violino triste agora aí, vai. Pois é, cara. Tava bom o papo até agora há pouco, mas você veio com esse papo aí, foda, mano. Bota a música do Robocop, sabe? Pode crer. Eu ia responder uma pergunta mais séria, mas depois que você mandou essa na nossa lata, eu vou fazer diferente, cara. Eu vou responder uma pergunta que veio lá da minha amiga Elisa. Qual a maneira correta de comer a coxinha? Pelo biquinho, na parte arredondada, de ladinho, empina ou rebola? Bom, essa pergunta pode ser analisada a partir de várias maneiras, né? Se eu pensar numa perspectiva mais pragmática da coisa, eu imagino que a pontinha, né, o biquinho da coxinha, ela, naquele formato cônico, você tem possibilidade de, com qualquer tamanho de mão, segurar. Porque você, de acordo com o tamanho dos seus dedos, você pode colocar a coxinha um pouco mais alta, um pouco mais baixo, e ter ali uma pegada mais anatômica da coxinha. Sendo que assim você obrigatoriamente vai ter que comer pela parte gorduchinha dela. Que é, assim, é problemático isso, algumas pessoas podem até gerar questões aí na internet e tal. É a maneira como eu como. Né? Nesse aspecto, né, gastronômico, eu sou mais pragmático. Mas de cima para baixo mesmo? Isso, eu mordo a parte mais redondinha, né? Eu mordo o recheio de vez, não a... Mas pode dar merda, né? Então, é aí que tá, cara, eu ia falar isso. Porque o cara que faz isso, ele tem que estar ciente de que podem acontecer acidentes. Você pode perder o recheio, né? Ele tem que pegar pode... eu faço mais de lado. É, de ladinho, sim? É, não, porque eu vou comendo mais inclinado, mais numa diagonal, saca? Entendi. Eu faço um ataque ali de 45 graus. Pois é, mas também daí tem um lance assim do cara falar, porra, mas vai ficar de frescura na hora de pôr a boca na coxinha? Tem que... É, mas não é frescura, mas, porra, eu tô pagando por aquilo ali, eu não quero perder recheio, porra. Entendi. Eu é? Acho que... Eu acho que cabe até você, enquanto, enquanto antropólogo, poderia desenvolver uma pesquisa aí e ver como que as pessoas... Se alimenta da coxinha. Porque quando ela falou... Pode fazer, inclusive, uma enquete no Twitter, né, sobre boa. Isso. Boa, eu vou colocar... O jeito certo, porque a gente aqui é antropólogo, mas... nós estamos trabalhando com universais, entendeu? A gente rega... Eu rego meus preconceitos todo dia antes de sair de casa. Estão lá tudo regadinho, tudo bonitinho. Então existe um jeito certo de comer coxinha. Pra mim é na diagonal. Na verdade, a gente tem que colocar a enquete assim: a maneira final de se comer coxinha. Isso, isso. Um guia. Exatamente. Tenzinho no mel. Valeu, Elisa. Melhor pergunta possível, porque a pergunta do Orlando foi triste. Eu quase chorei no final. Mas é pra isso mesmo, cara. Essa oscilação aqui é, como diria os filósofos Claudinho e Buchecha, né? A gente tá vivendo um carrossel de emoções aqui. É isso mesmo. Então tá, vamos pro mote que é pelo motivo pelo qual a gente veio aqui, né, cara? Responder? Então eu começo falando a sua música. Pode e ser. E a manchete. Ou você quer começar respondendo? Você que sabe. Não, eu posso, vamos manter essa ordem, né? Porque eu sou baixinho, tipo fila de colégio, sabe? Eu vou sempre na frente. Os menores primeiro, beleza. Exatamente, exatamente. Então, beleza. Então mano. Cara, a música é uma banda... Que é uma banda, assim, que fez muito sucesso nos anos 80. Eu tô nessa vibe ainda, né? É Hugh Lewis and the News, sabe? Não faço ideia. Pô, mas você conhece Power of Love, que é a música tema do De Volta para o Futuro, sabe? Aham, uhum, claro. Então todos conhecem essa música, que é a música deles, né? Que é, pouca gente se toca, que a música é um tratado espinozano sobre a potência do afeto, né? Sobre como a paixão, nesse sentido até bem estrito da coisa, é capaz de mover o humano. Né? Veja você, rapaz. É, mas pior que é sério, presta atenção na letra do Power of Love. Entendeu? Como é que ele fala que ele faz o homem fraco se tornar forte, coisas desse tipo. Mas eles não têm só isso, eles têm uma série de discos que eles caracterizam muito bem aquele período ali dos anos 80, que a gente tá pensando o quê? Nos anos 80? A ascensão do movimento Yuppie, não vamos chamar de movimento, né? Mas dos Yuppies, né? Pra quem não sabe, eram os empreendedores dos anos 80, né? Ligados ao mercado financeiro. Eu pensei que eram aqueles ursinhos do Star Wars lá. Hã? Eu pensei que eram aqueles ursinhos do Star Wars. Aí são os Ewoks, né? É isso. Que é aquela galerinha que ficava usando terninho. Quer ver um exemplo disso? Vê aquele filme lá, o Lobo de Wall Street. Pode crer, pode crer. Esse é o Yup. Essa é a galera, né, cara? E eles têm uma música chamada New Drug, por exemplo, que é uma caracterização, o Foucault chamaria de uma ontologia do tempo presente, muito precisa sobre esse período esse famigerado período da nossa história, que foi o período que nos brindou com o neoliberalismo, né, cara? Tipo, esse movimento neoliberal tem uma relação estrita com essas pessoas, com os yuppies, com essa mentalidade yuppie, sim, né? Engraçado que eu acho que eles são consequência direta disso, né? Sim, sim, são sintomas, né? São sintomas de um mesmo substrato, um fluxo de paixões que corre ali na sociedade, que atravessa a sociedade. E eu, inclusive, eu diria que essa onda neocon que a gente está vivendo, né, esse momento, é um momento que, assim, no lugar dos Yuppie, nós temos os empreendedores, né? Essa linguagem do empreendedorismo. Mandar um abraço pro startup da Real aí, que está sempre presente. Isso. Né? Enfim, a galera que acha que, por exemplo, se um cara é fudido, é porque ele não soube aproveitar as oportunidades que ele teve, que não soube criar suas oportunidades. Exato. Né? E aí qualquer discurso de responsabilidade social se esvai nesse processo. Né? Eu acho que tem tudo uma relação que daria fazer uns paralelos bem interessantes na nossa realidade. Dito isto, a música que eu vou falar pra você é Hip to Be Square. Cuja tradução seria mais ou menos tá na moda ser quadrado. Vou colocar assim, né? Tá na crista da onda ser quadrado. Porra. Tá na crista do sucesso. Fazendo aí uma alusão direta ao momento contemporâneo que vivemos. Exatamente. A história é cíclica, cara. Essa coisa de... nós estamos vivendo o eterno retorno, esse momento de eterno retorno, né? Da coisa. A música tem 4 minutos. Caralho, tranquilo? Vai tomar no seu cu. Tranquilo. A pergunta... Tô nervoso, cara. A terapia me ajudou a sair do banco de reservas no Palmeiras. Bruno Henrique, capitão do Palmeiras. Volante começou o ano como suplente, procurou ajuda psicológica, treinou duro e se tornou titular e capitão de Felipão. Olha só. Inclusive um abraço pro nosso amigo Acácio Augusto aí, palmeirense. Anarco-palestrista, né? É. Vai lá, cara, aí. É, bom. Curte bom, o baile, embarca nesse carrossel aí, como vai. Como que é o nome do cara mesmo, mano? É, garoto, aqui é profissional, cara. Como que é o nome do cara mesmo? Vamos lá? É o Bruno Henrique, capitão do Palmeiras. Bruno Henrique. Deixa eu até anotar aqui pra não esquecer. Muito bem, vamos lá? Tá valendo? Valendo. Valendo, então. Vou botar aqui pra tocar. Bom, a terapia me ajudou a sair do banco de reserva do Palmeiras. O banco de reserva, Orlando, é em certa medida uma prisão e uma esperança, tá ligado? Porque pensa, o cara que não tá jogando, o cara que tá lá vendo o jogo do banco de reserva, ele tá dizendo, porra, eu poderia tá lá, eu poderia tá fazendo isso, eu poderia... Essa aí eu não perdia, tá ligado? Em compensação, diante de todos os problemas que acontecem no campo, é também uma esperança pro torcedor, que tá falando a mesma coisa. Porra, bota o cara. Bota, no caso, o Bruno Henrique lá na frente. Bota ele pra fazer o time funcionar. E essa contradição de sentimentos, né? Você estar preso e ser a esperança, é em certa medida, talvez não, eu acho que em grande medida, uma muito angustiante. Porque imagina você, cara, ser a esperança e estar impedido. Eu fico pensando, cara, se você, Orlando, um jovem, né, um cara completamente sadio da sua mente e do seu corpo... Olha, o nosso histórico de gravações não diz isso, vai lá. Um cara como você, cara, ser a esperança e estar impedido de atuar. Será que isso não é, de certa medida, assim, um peso gigantesco, uma cruz que o cara carrega? E talvez até por esse peso o cara não consiga se desenvolver tanto quanto fosse. Quanto seria necessário para então abandonar o campo e atuar? Aliás, abandonar o banco e atuar? E talvez nesse sentido, e eu gostaria que se tiver algum psicólogo, algum psicoterapeuta escutando isso, se tiver algum cheirador de benzina, também pode dar opinião. me diga, será que nesse sentido a terapia... E a pergunta que fica é qual terapia, né? Não sabemos qual terapia, porque eu não li essa notícia. Pode ser uma terapia, uma terapia outra qualquer. Mas vamos partir do princípio que foi uma terapia com um psicólogo, com um psicoterapeuta e por aí vai. Me digam vocês, psicólogos e psicoterapeutas, é possível um cara, nessa contradição de sentimentos, dar o máximo do seu potencial físico, o máximo do seu potencial intelectual, tal qual Orlando, o Anarcofino, faz semanalmente nesses programas, estando esse cara sentado no banco de reserva de um time como o Palmeiras? Um abraço pro Acácio novamente, um abraço pro Will também, que também é palmeirense, um abraço para toda a nação palmeirense, um abraço para meninos e meninas e um abraço também para quem não se identifica com nenhum dos dois gêneros, mas que carrega em si o peso da camisa alviverde para palmeirense. Exceto pro Felipe Melo, jogador do Palmeiras, que é partidário do Bolsonaro. Vai lá. Não, esse aí, cara, pra mim, esse aí... Não se desvia do assunto, retardado. continua. Então, ainda sobre essa questão, né, da terapia, ainda sobre essa questão dessa contradição de sentimentos, eu me pergunto se o brasileiro, hoje... diante dessas contradições, dessas polarizações políticas, também não está na mesma situação de Bruno Henrique. Se sentindo sentado num banco de reservas, levantando, né, como diz o Marcelo Freixo, numa democracia dos focas, que de 4 em 4 anos levanta e bate palma, será que o brasileiro, Orlando, eu te pergunto, não está se sentindo tal qual um atleta no máximo do seu potencial físico, no máximo do seu potencial intelectual, sentado no banco de reservas, olhando para os representantes? Foi. E aqui, deu? Foi. Ai, cara, graças a Deus, bem que eu já tava, não sabia. Mas foi bem, pô, gostei. Eu acho que essa caracterização que você fez do brasileiro como uma pessoa sentada no banco de reservas é fundamental, porque se a gente pensar, por exemplo, nessas manifestações, o que o brasileiro fez? Botou a camisa do Brasil e foi pra rua. Olha, é como isso. Assim, botou a camisa e saiu do banco, sabe? Exatamente. Aplaudiu, não bom, só aplaudiu. Bom, parabéns, obrigado, cara. Você melhorou muito de uma semana pra outra. Estou orgulhoso de você. Não, obrigado, cara. Eu tenho bons professores, né, cara? Ah, pois é. Bom, agora é minha pergunta, né, pra você. Bom, eu tinha uma pergunta... eu tinha uma notícia que era da grande... Como é que é o nome daquela mulher? A Joyce Hausman. Que ela disse que tinha uma ação do Hezbollah, do Irã e da Venezuela contra a integridade física do senhor Jair Messias Bolsonaro. Peraí, eu tinha que falar a música primeiro, né? Ou primeiro a notícia. Pois é, né? É, caraca, você é burro. Porra, presta atenção! Caralho! Então, bom, mas tem um detalhe. Detalhe, não é essa a notícia que eu vou te perguntar. Então, eu ia perguntar essa. É, vou até colocar o link dessa notícia aqui, porque é muito boa. Eu ia falar... Não, é isso, cara. Tanto que eu ia colocar a música do Raul Seixas, Maluco Beleza, pra já fazer uma referência a essa senhora Joyce, né? Dizendo que o Hezbollah, a Venezuela e o Irã estão interferindo nas eleições aqui no Brasil. Mas não é essa. Cara, eu queria muito ainda ter saúde pra usar droga e ficar desse jeito. Beber, ficar igual a Joyce. Pô, cara, mas hoje em dia eu sou quase um vegano, malhado, vivo na academia, cara, tô noutra vida aí, pô, saudade de ficar falando assim, né? Vai lá. Exato. Saudade. Mas, ainda sobre a música e a notícia, eu escolhi uma música chamada... essa tal liberdade. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Não sei se você conhece? Essa tal liberdade. Exatamente. É aquela. Isso, toca em novelinha e exatamente. Tal. Exatamente. Essa tal liberdade, que é uma música do Alexandre Pires. Um dos ícones aí, né? Sim, do sim, Só Pra Contrariar. Tá ali, exatamente, cara. Eu não sei quantos minutos essa música tem, mas depois a gente vai ver aqui. 4 minutos e 5. Então tá bom. Mas por que eu escolho essa música? Assim como você falou... Porque você, né, gosta de... Não, cara. Essa música, ela é um tratado sartreano, cara. Onde ele se questiona sobre a natureza da liberdade e a função da mesma. Nesse sentido, a Alexandre Pires, esse filósofo do samba brasileiro, do samba não, né? Pagode. Isso. Pagode de corno. Exato, né? Ele é... Não tô dando elogio aqui que eu tô fazendo a ele. SPC é firmeza, vai lá. Não acho ruim. É que eu acho complexo, porque samba é uma coisa muito, muito ampla, né? Então alguém que manja mais do que eu pode reclamar. Então, é um tratado sobre a questão da liberdade, onde ele se utiliza da relação entre um homem e uma mulher, né? Uma relação falida, a princípio, entre um homem e uma mulher, para questionar a natureza e a função da liberdade na sua vida. Olha só. Tá? Então, vai soltar essa música enquanto você vai comentar a seguinte notícia, do dia 20 de outubro de 2018, tá? Fodeu, vai lá. Caminhão da Peppa Pig é alvo de tiros no Rio de Janeiro e espetáculo é cancelado no Espírito Santo. O caminhão estava a 10 quilômetros da divisa entre o Rio e o Espírito Santo, na BR-101. O espetáculo Peppa Pig Brincando de Ser Grande foi cancelado nesse domingo, dia 21, no Espírito Santo, porque a equipe sofreu um assalto no Rio de Janeiro, nesse sábado. Foram vendidos cerca de 2 mil ingressos. Segundo a organização, o caminhão que transportava o cenário foi alvo de tiros. Uma nova sessão, tá escrito errado aqui, foi marcada para o dia 4. O caminhão estava a 10 quilômetros da divisa com o Espírito Santo. A organização não soube dizer em que município. Mas, quer ver? Tem um detalhe aqui, ó. Os criminosos, segundo a organização, levaram equipamento, dinheiro e figurino. Agora, Orlando... Caralho! Eu te pergunto... Quem é a criatura sem alma? Sem alma! O cara que não tem coração. Ele tem uma laranja podre no peito, no lugar de coração. que roubaria o caminhão da Peppa Pig no show Brincando de Ser Grande? É a pergunta talvez mais importante do dia de hoje. Eu estou indignado, eu queria mandar um forte abraço a toda a equipe da Peppa Pig. E é isso. Tô abalado, desculpa. É? Bastante. Posso começar? Espera aí. Só um pouquinho. E vai, valendo! Cara, eu acho que você calado é um poeta, que esse seu comentário foi um comentário burguês que só mostra a sua lógica de classe, né? Os burgueses se defendendo. Porque quanto era o ingresso pra esse show? Porra, não sei, velho. Então, não era popular, entendeu? Pra todo esse aparato, era um show pra crianças igualmente burguesas, né? Suas filhas, você levaria suas filhas pra ver esse show. Sim. Você teria dinheiro pra pagar pra suas filhas ver esse show. Agora, as pessoas, você não tá se colocando no lugar das pessoas que foram lá roubar isso. Imagina que essas pessoas que roubaram o caminhão da Peppa Pig, que foram atrás, porque no Rio de Janeiro, não existe, são muito poucos os assaltos, muito poucos os roubos de carga, que são, digamos, acidentais. Do tipo, ó, o cara vê um caminhão, porra, vamos meter esse caminhão aqui. Não é assim que funciona não, cara. Já sai, qualquer um aqui do Rio de Janeiro sabe disso. O caminhão já sai da transportadora, enfim, do depósito. Ele já sai, assim, os bandidos, os meliantes, já estão avisados do conteúdo da carga e a trajetória do caminhão, entendeu? Existem encomendas. Se você for, por exemplo, ali em Coelho Neto, aqui em Coelho Neto, perto aqui na entrada do metrô de Coelho Neto, você consegue fazer a compra do mês, entendeu? Os caras já sabem exatamente o que estão roubando. Então, assim, o roubo do caminhão da Peppa Pig não foi acidental, até porque eu desconfio que ele devia ter algum adesivo de caracterização, né? Então, você não está se colocando no tipo de situação que leva as pessoas a roubarem. Desespero. Desespero. Você falaria isso para um pai que rouba um pão para alimentar seu filho? Não, pode ser alguma. Não é? Você não falaria se você... Nossa, que pessoa sem coração tá roubando pão. Entendeu? Não, você não falaria isso. Agora, imagina o desespero de um pai ou de uma mãe que tem que pegar em armas para entreter seu filho. Sabe? Sua filha, seu filho que cresce vendo Peppa Pig no YouTube... Sabe? Que no próprio tablet, né? O tablet da criança, né? Exato, né? Porque tem que ter também, né? Porque se iPad, se iPad. Celular, não é qualquer merda. Porque imagina o seguinte: essas crianças estão consumindo o mesmo tipo de entretenimento que as suas filhas. Sim. Sabe? Mas, ao contrário das suas filhas, nada contra elas, nem contra você, mas essas crianças não vão ter o mesmo poder para acessar esse entretenimento. Verdade. Então, por exemplo, aí acontece o que acontece com isso? Você já viu aquele bolo da Peppa Pig que deram errado? Pode crer que parece uma pirocona. Exatamente. O que é isso? Pelo marxismo cultural. Pelo entretenimento. A mãe da criança não tem dinheiro pra pagar uma boleira profissional. Uma cake designer. Ela vai pagar uma piroca no bolo. Vai ganhar o quê? Uma piroca rosa. Uma rola rosa pra criança. Vai gerar traumas pra vida inteira. E aí vem a pior parte, porque essa criança não vai ter dinheiro mais pra frente pra procurar um tratamento psicológico. Sacou? Eu tô sabendo, cara. Cara, eu tô lembrando da minha infância, cara. Então, você não está pensando por isso, por esse lado do desespero. A mesma pai, a mesma mãe que paga a Odete, a vizinha, pra fazer o bolo Peppa Pig rola rosa, entendeu? Essa é a pessoa que vai pegar em armas, no desespero, com a criança chorando, mamãe, quero ir no show da Peppa. Não tem como. Ela vai pegar uma arma e vai roubar. Cara, tipo um Robin Hood contemporâneo, assim, né? Exatamente, cara, porque é assim que funciona, cara. Infelizmente, esse é um problema. Isso é um sintoma de um problema social muito mais profundo. Que essa porra desse entretenimento, desse capitalismo 2.0 aí, desse capitalismo financeiro cognitivo, né? No qual todo acabou, mundo. Consome, acabou! Caralho, mano. Você é um gênio, cara. Eu tô. Cara, é a primeira vez que eu tomo uma mijada de alguém e fico feliz, cara. É isso, mano. Essa foi boa, hein? Porra, cara, você é uma máquina, cara. Você é chatuba de mesquita intelectual, cara. Sério. Aqui em Bangu o negócio tem que ser a chapa de quente, cara. Tu acha que a gente sobreviveu, cara? É, mano. Bom, Achei sensacional, cara. Acho que é isso, né? Tá pronto o programa? Vai pra fita esse? Eu acho que vai. Sim. Acho que foi. Tá resolvido aí o problema. Então fechou, Orlando. É semana que vem, né? Que a gente pega a próxima música. Se tudo der certo, cara, se ninguém for preso, semana que vem é nós. Pois é.